pelas ruas, princípio é normal. Olhares do mal, distância mais que atual. Relacionamento vital, cada dia mais virtual. Respeito esquecido, preconceito brutal. Sociedade patriarcal, conservadora, conivente. Sorri pela frente, por trás ataca a moral. Campanha na TV, faz o comercial. Mas conduta diferente é vista como anormal. Me diz aí, o que te define afinal? Radical, favelado, homossexual. Só tem problema se for artificial. Seu astral na vida é o teu maior arsenal. Esboça paz, seu sorriso angelical. Você tem uma pá pro teu estilo animal. Sendo branco, preto, transexual. Emo, rico, simplesmente casual. Não comente com ninguém sobre quem eu sou. De todo amor nasceu quem eu sou. Não quero mais me explicar. Não comente com ninguém sobre quem eu sou. De todo amor nasceu quem eu sou. Não quero mais me explicar. Assim como gata na cabe, a fé em fogo. Somos marcados com olhares dentro desse jogo. Pessoas querem sua defesa, analisam a natureza, olham dos pés à cabeça. Imaginando sua vida, gente tá te ouvindo. Gente atravessa a rua, gente que finge. Gente na verdade é crua, gente mascarada. Gente muito exposta, gente pra ficar. Gente de passagem, gente querendo mais adversários do que forças. Sugando quem vê, cheios de presunção. Línguas que lambem o chão, diziam.